Ben Piyano Zerişim'e de Bozuş Parkı. 21, taxi Índia, chama no ponto de pé, último turno 020 para 4731. Salvador, muito boa noite, eu tá 3152, a 2 milhas do Índia Serra ainda. Então 3152, tráfego número 9, estado, último 3020, o senhor pessoal salva na autorização de posto. 1020, guarda na autorização 3152. Acho que ela vai no uniforme, né, escuta? Posição 5, me escuta? Acho que escuta. Eu acho que ela vem no uniforme? Acho que ela vem no Yankee. Ok. Após a passagem do comandante da TAM no táxi, está autorizado puxar ele até o portão 612. Ok, Yankee, após a passagem da aeronave da TAM, autorizado para o reboque, reportaria a TAM. Mantendo 0 para 4738. Então 3152, somos 27, livre na Eco, táxi de Alfa, Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 7, o TAM 3152. 3152, confirme se a pista está molhada ainda. Ah, a pista está molhada, mas ela não está contaminada não, já escoou bastante já. Ingrato. 7-3-8 do código autorizado, pista da 0-0-1-0-0 graus e 9 graus. Salvador, boa noite, Azul 5127. Azul 5127, tráfego ajustado, pista mais 0 para os outros, ainda dentro 100 graus, 100 nós. Viu, pois, pista 10, Azul 527. Azul 5127 no solo aos 40, libera a direita, vindo do taxi via Alfa, chame antes da Juliette, ou melhor, antes da Kilo, taxi Kilo. Não, Libra, chama antes da Kilo, Azul 5127. Até a posição 3.000, no parte 3 de Alfa e Kilo, Azul 5127, mantém o escudo para o corte. Gente, Alfa e Kilo, qual foi a posição? 3.000. 3.000, legal. 2.1.0 na vez, informação Echo, autorização para ação. Land 4.1.0.8, saída Puka. Sobre para a Puka, 1.0.8. Lima, Lima, Sonora, chama o táxi. Mano 09, ponto 4. Ponto 4, mano 09. Autorizado pra Natasha, abraço a Golf, nível 370, terminando 0, Eurovia. Pista 10, primeira curva esquerda, Puca, transforma e pá. 5212, transforma do 0, missão 8, mais 1, ou 08. Autorizado Natasha, a Golf, nível 490. Puca, transforma e pá, o Golf, transforma do 10, conta 10. Telefone 5212, com 3080, 0 grato, correto. Táxi autorizado via, táxi chamou o posto, espera, chamou o posto, 1020. Aqui vem a Índia. Fala 2. Mantenha sua frequência e o altímetro 0020. Ah, tá, já mantém a frequência, o 0020, mas deixa o altímetro 0020. Caju, prepara, chega a Puca, vai de compra. Puca na frente, 3, 4. 6074, can reach 1020, have inside clean to land 190, wind is 1203, zone 6 knots. To land Ocean S6, 074 on the ground at 5-3, taxi via Alpha, Juliet, until stand 1-3. Alpha, Juliet, RTM 1-3, Ocean S6, 074. Salvador, boa noite, stand 3-3-9-8, estabilizado ILS-X-6. 1-0-9-8, pista 1-0, decolagem autorizado, vento uma centena, 1-4-9. Decolagem, 1-0. Romulo, Velha Vida, 455, chama 208, meu voo. Boa noite, obrigado. São 3398, pista 90, pouso autorizado, vento 1 centena, 14 nós. Pista 190, autorizado pouso 3398. Zona 354, prefeito. Prefeito, 354. Autorizado, era o Porto de Aracaju, via alta do plano, número 230, pista 190, após decolagem primeira, curva esquerda, subida pouca, jamo, jamo direto. 5215, transponha controle 1208. 6230, acompanha a rota programada da Caju, de volta 10, com cor da esquerda, foca jama, foto DCC. Pela 5215, controle 1208, seu voo. 1354, na posição 04. Segunda 354, beijão, correto, ponto 4, chama pronto. Correto, 354. Então, 3398, solo 57, livre à direita, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 02. Observe um 37 da Gol puxando portão 4. Via Alfa e Juliette, portão 2, então 3398, tem internado da Gol no passo. Bom dia, Noia 10. 1334, já foi avistado, pista 90, pouso autorizado, vento 100 graus, 139.

Boa noite, eu chamo 6258. Chama sua mãe já. Inicialmente manter o ponto de espera. É, eu vou trazer o carro. Xené 6258, solo 04, bela direita, táxi autorizado via Alfa. Chame aqui para táxi em Juliette. Direita Alfa, resposta Juliette 6258. Salvador, boa noite, azul 4062, está estabilizado sinal de 6 milhas. 4062, aguarde autorização de pouso, ajuste a última sinal 019. 019, aguardando azul 4062. Coluna 364, a linha decola sem parada? Afirmou. Cruzada, aliás, decolar com comando 0, vento de 1-0 graus, 1-09, agilizando a manopla com voo 1-3. Agilizando, decola sem parada, pista 1-0, voo 3-4-3. Azul 4062, para buscar informação, um banho da Gol e sendo rolagem para o plano 0. Paciente, Azul 4062. China 6258, autorizado via Juliette, então portão 1-0. Juliette, portão 1-0, 6258. 5402, o vento 110 graus no 29, pouso autorizado, Sistema 0. Eu e foi, Sistema 0, azul 4062. O gol 1354, decolou 07, chama o controle de Sistema 2, no 20258. Eu, 08, balão, eu, 34. Azul 4062, solo 09, libera direita, táxi autorizado de alta, Juliette, portão 01. 6, libra direita, autorizado táxi alta, Juliette, portão 01, azul 4062. Salvador, boa noite, Conan 2288. Tá na final. Tá, 1-0. Número 228, tráfego avistado, autorizado com os custos 1-0, vento 1-0, graus no 2-1, ajuste 1-0 no 9. Posto autorizado 1-0, vou no 228, 1-0 no 9. Torre Salvador, boa noite, OTAN 9124. Até 9124 para a cópia, prepare São Vuno, Leda Mote, Rui Aguate. São Vuno, Leda Mote, vai ser 319124. 1228, solo alto, 1-3, bandeira direita, táxi autorizado via alfa, quilo, parte 3. Bandeira direita, alfa, quilo, parte 3, 1-2-2. 9-1-2-4, repito. 9-1-2-4, pronto, sai com a pizzerita. Então, 9-1-2-4, autorizado Guarulhos, via posição 1-0, Taubaté, 1-2-3-4-0. Decolagem da posição 1-0, primeira pista direita, saída São Rua, no meio da Mórtiva, transponda de 5-2-2-0, controle de Salvador, 1-2-0, posição 8. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita, São Runo, Leda Mótiva. Aciona 5220 e o controle opera em 120, decimal 8. Tá, 9124, correto, pronto, espera 9124, chamarei.